rede vai, me vai levando. A noite além da noite me faz lembrar o que eu não vivi, toda essa história, esse segredo. Memórias, um vendaval. Pela estrada enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Vou chorando pelo campo, no meio do temporal. Pela estrada enquanto eu passo, saudade de algum lugar que eu nunca fui. E o vento vai soprando um choro tão distante. Pelo estado enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Chorando pelo canto.